Chegada é flashback na quebrada. Agitou fim de semana, por aqui tem quase nada. A não ser os manos do samba, quando faz é mil grau. Marcelo, Alan, firmeza total. E se tem festa na quebrada, é tudo nosso bem melhor. Vou varanda, madrugada, sei que nunca estou só. Relembrar os velhos tempos que não voltam nunca mais. Quem curtiu está na paz, bem melhor ficou pra trás. Calça boca larga, um pisante invocado. Cabelo black, função, pra não perder tradição. Brás Contation, só pancada. DJ Paulo, só virada. Nem chegou a madrugada, está tudo lotado. E o papo que rolava é como era o passado. A função do Robru vinha pro Curuçá. Dá progresso tudão, o que vale a condição. Urca, Nitro, tanto faz. O predomínio era paz, nada de tretar, rapaz. Várias festas pra curtir, tipo final de ano. Tinha três, quatro baladas, era só traçar o plano. Aonde vou ir, com quem vou ficar? Que loucura, mó saudade, esse som rolava lá. Aonde vou ir? Nem dá pra explicar, pois a noite é uma criança e vem pra festa dançar. Desde cedo eu sei que a nossa vida é dura. Já são 7 da manhã, mano, que loucura. Relembrar é bom, mas é melhor saber que foi bom curtir, mas é melhor viver. Porque era normal uma pá de festa e tal. E pra balada antigamente era normal. Muita atitude, muito proceder. Tinha que ser malandro pra poder sobreviver. Naquele tempo a parada era outra. Se vacilasse, tomava uma sua roupa. Que vida louca, na época dos função. Deixa pra lá, o que valeu foi a curtição. 11 Paulista e Scorpios no Itaí. Veneno coerência, a lista é grande, mano, não tem fim. Os bailes que balançavam a cidade. Foi uma escola pra chegarmos à nossa idade. Com a bagagem que temos hoje em dia, a nossa faculdade foi a vida na periferia. Os nego velho da velha guarda black. Quem conheceu, não se esquece. Só quem viveu guardou na memória. Parte da nossa vida, a nossa história. Pra ensinar os moleque de hoje em dia. Conexão local, membros do gueto, pretologia. Deixa pra lá, vamos deixar de conversa. Vem com a gente, vem. Vem curtir essa festa. Cabelo rasteirinho, de Mizuno do MC Fá, de chinesinho. No Brahma do Itaim, Rui Barbosa, equipe lá, Porto de Conto e Terraço, apavorava a cesta. Era tanto salão que era difícil escolher. Sociedade do Itaim, massa rara, pode crer. Várias rodas de soul, várias nega bonita. No passinho que agita, euforia. O povo grita a melodia, mas é claro que não pode faltar. Ao som do Barquês, quem é? Vai se lembrar. A poeira levanta ao som do Queen de Gang. De Borone na sequência, se não tem pra ninguém. James Brown, JBS, Gap Band, S.O.S. Já vem a seleção de samba rock também. Verani, Certo, Martinho, Bebeto e Jorge Ben. Tim Maia, Racional, no Palmeiras, Betty White. Debocha, quem não lembra, Wait, Win, The Fire. De bombeta de couro e cinturão de fivela. De caneta, canivete, é a função da favela. No bar do Grilo do Zé Reis, na porta da escola. Dá um perdido com agito, laser. Tempo da hora, fogueiro, vinho quente, ideia do baile passado. O porteiro fugiu. Você se lembra, aliado? Chegava 9 horas e dormia até as 3. Bate um rango, toma banho e pro baile outra vez. Combinava horário, traçava itinerário. Matinê, mas sempre tava lotado. Liga as minas do 15 da noite passada. Que a gente conheceu, chama pra balada. Hoje a noite tá firmeza pro rolê começar. Viajando no tempo, vem pra festa dançar.